era pra ser uma história feliz. Isso é você que me diz. Eu fiz de tudo por nós, mas nunca recebi o mesmo carinho, amor, atenção. Eu só segui pelos caminhos da ilusão. Sei não, o tempo passa e você não me diz o que aconteceu. Se nosso amor morreu ou se pra você fui eu. Sei que é uma cota, a gente sem se falar, mas ainda me pego dos nossos momentos a lembrar. Você passando a mão em mim, me acariciando, minha mente delirando, meu corpo arrepiando. Mas vem o vento gelado e eu tô sonhando, arrepiado de frio, porque não tem ninguém me esquentando. Aí não durmo mais, pego a caneta e vou pros rap, pensativo. Ele me deu você e tirou de tanta noite varada montando track. E agora já era só me reescrever, mas essa é apertar mais o rec. Mais uma noite te deixei só, fez frio e nada pode compensar esse vazio. Saí, nem um beijo pedi, nem me despedi, te deixando falsamente a sorrir. E desse lado me pegando só, senti uma vontade, um desejo de ter você aqui. Ainda diz que eu só penso em rap, só vivo pro rap. Mas se eu quero conversar, cê diz: relacionamento, via de mão dupla, onde um quer tá certo, nunca pede, só exige desculpa. Antes era bom e agora é diferente. Já me perguntou alguma vez se eu tava carente. Pra ti é fácil, nunca perde uma discussão. E quando raramente perde a desculpa, vem acompanhada com sermão, blá blá blá. Serião, eu não acredito em mais nada, tô fora de falação. É hilário, só ouço reclamação, muito mais que a idade. Reclamava do atraso ou da pontualidade, da cidade, do clima, do trampo, das minas, das rimas, da casa. Pera aí, acabou? Vaza. Mas quer saber, eu tô bem, tudo foi pra frente. E que você possa encontrar alguém bem diferente. Tudo foi bom, lindo demais enquanto durou. Mas já era nossa história, agora acabou. Mais uma noite te deixei só, fez frio e nada pode compensar esse vazio. Saí, nem um beijo pedi, nem me despedi, te deixando falsamente a sorrir. E desse lado me pegando só, senti uma vontade, um desejo de ter você aqui. Ainda diz que eu só penso em rap, só vivo pro rap, mas se eu quero conversar, cê diz: sei que tenho o poder de te fazer descer do salto, mas tome cuidado, não vai jogar tudo pro alto. Não, tem que saber lidar com a situação, sabe escolher ou pode ficar na solidão. Talvez se eu te encontrar caminhando sozinha pela rua e não te falar ou te olhar, não estranho, eu sou de lua. Por isso te falo assim, cê ainda te amo sim, mas segue seu rumo, preciso pensar em mim. Porque antes de você já era rap em mim, e junto com você inspirou track pra mim. E agora sem você é só lembrar em mim, sendo tanto por você, agora é hack quanto pra mim. Porque sempre foi o meu primeiro plano, já que eu sou calejado de tanto desengano. No pique Wolverine vou me curando dos danos, e tô deixando o segundo plano embaixo dos panos. Mais uma noite te deixei só, fez frio e nada pode compensar esse vazio. Saí, nem um beijo pedi, nem me despedi, te deixando falsamente a sorrir. E desse lado me pegando só, senti uma vontade, um desejo de ter você aqui. Ainda diz que eu só penso em rap, só vivo pro rap, mas se eu quero conversar, cê diz: mais uma noite te deixei só, fez frio e nada pode compensar esse vazio. Saí, nem um beijo pedi, nem me despedi, te deixando falsamente a sorrir. E desse lado me pegando só, senti uma vontade, um desejo de ter você aqui. Ainda diz que eu só penso em rap, só vivo pro rap, mas se eu quero conversar, cê diz: